Bagulho doido, ligando pra mim dizendo que o pai tá gostoso. Safado, bandido, gostoso, cachorro, 2021, vem me tacar de novo, 2021, vem me tacar gostoso. Mano, mas a beijada que esse ano tá pedindo, tá carente, leite quente, tá fraco. Mano, mas a beijada que esse ano tá pedindo, tá carente, leite quente, vem babando. Acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, banho de leite. Toma. Toma banho de leite, toma banho. Samuel de Comerflacos, o moral de Cabalaú, Paraíba. Toma banho de leite. Ela é safada, quer bagulho doido. Ligando pra mim dizendo que vai estar gostoso. Safado, bandido, gostoso, cachorro, 2021. Vem me tacar de novo, 2021. Vem me tacar gostoso. Mano, mas a deusa tá quem esse ano. Tá carente, leite quente, vem babando. Mas a deusa tá quem esse ano. Tá curtindo, tá carente, leite quente, vem babando. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Toma banho de leite, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, banho de leite, toma banho de leite, toma banho de leite, oi, acabou a água, toma banho de leite, toma banho de leite, toma banho de leite, leite quente, toma banho de leite. Samuel Divulgações, anota a placa, que essa é hit. Já foi, o Rian fez a fusão, mais uma explosão. Ô, caralho, é o Bala na Mecca, Mecca. Ah, é? O verdadeiro dog malvado tem nome. VT. Elas querem o boy do corre que gera no movimento. Peça na cintura com a cara de elemento. Bandido nervoso, ela sim, beleza mesmo. Tá cabelinho na régua e o bigode no talento. Só nós é escamoso, vai te tocar tudo dentro. Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz. Quando vê a peça do pai. Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz. Quando vê a peça do pai. Cai, cai, cai, cai, na rola do pai, cai, cai, cai, na rola do pai. Demais, onde mais, ai, ai, quando vê a peça do pai. Que ela faz, faz? Cai, cai, cai, cai, cai, cai, a peça do pai. Cai, cai, cai, cai, cai, por favor. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, a peça do pai. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, por favor. Toma. A peça, a peça, a peça, a peça do pai. A peça, a peça, a peça. Que gera no movimento. Peça na cintura com a cara de elemento. Bandido nervoso, ela sim, beleza mesmo. Tá com cabelinho na régua e o bigode no talento. Após é voz, é escamoso, vai te tocar tudo dentro. Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz. Quando vê a peça do pai. Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz. Quando vê a peça do pai. Cai, cai, cai, cai, na rola do pai, cai, cai, cai, na rola. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai bom demais, bom demais, ai, ai, quando vê a peça do pai. O que ela faz? Cai, cai, cai, cai, cai, tá pesado. Cai, cai, cai, cai, cai, tá roupa. Cai, cai, cai, cai, cai, tá pesado. É nós na fita, suave, tranquilinho. Eu abro estilo, papo do reino. Seca a mão ruína. Toda mal criada, ela adora uma sentada. A patricinha debochada da quebrada. Trocou um doce, ela ficou espigada. Ó, cê tá gostoso, pois maloca da quebrada. Cê tá gostoso, gostoso. Eu sou gostosa e meu deboche vem de vez. De Gucci, Prada, tomo bala e enlouqueço. E aquele doce que eu tomei foi só um terço. O certo que eu mereço, meu pão eu desço. Eu sou gostosa e meu deboche vem de vez. De Gucci, Prada, tomo bala e enlouqueço. E aquele doce que eu tomei foi só um terço. O certo que eu mereço, o sabor eu desço. Eu desço, eu desço. Eu sou gostosa e meu deboche vem de vez. De Gucci, Prada, tomo bala. E aquele doce que eu tomei foi só um terço. O tanto que eu mereço. Samuel Divulgações, o Moral de Camalaú, Paraíba. Toda mal criada, ela adora uma sentada. A patricinha debochada da quebrada. Trocou um doce, ela ficou espigada. Ó, cê tá gostoso, pois maloca da quebrada. Cê tá gostoso, gostoso. Eu sou gostosa e meu deboche vem de vez. De Gucci, Prada, tomo bala e enlouqueço. E aquele doce que eu tomei foi só um terço. O certo que eu mereço, meu pão eu desço. Eu sou gostosa e meu deboche vem de vez. De Gucci, Prada, tomo bala e enlouqueço. E aquele doce que eu tomei foi só um terço. O certo que eu mereço, o sabor eu desço. Eu desço, eu desço. Eu sou gostosa e meu deboche vem de vez. De Gucci, Prada, tomo bala e enlouqueço. E aquele doce que eu tomei foi só um terço. O tanto que eu mereço. Reino na base. Tá de brincadeira com os caras dele. Ninja, pronto pra missão. Hoje o nosso bonde não vai poupar munição. Monta na garupa, dá dedo pra recalcada. Na hora da fuga você bota a mão na placa. Na hora da fuga você bota a mão na placa. Na hora da fuga você bota a mão na placa. Ele cortou o mal e cano na valhada. De bermuda da Silhouette, me deixa excitado. Minha cintura tá com a 38 cromada. Vai, bate com a peça na minha cara. Balinha sarrando na minha quadrada. Louca de balinha sarrando na minha quadrada. Me deixa aí, bate, bate, bate, bate. Me deixa aí. Pronto pra missão. Hoje o nosso bonde não vai poupar munição. Monta na garupa, dá dedo pra recalcada. Na hora da fuga você bota a mão na placa. Na hora da fuga você bota a mão na placa. Na hora da fuga você bota a mão na placa. Ele cortou o mal e cano na valhada. De bermuda da Silhouette, me deixa excitado. Minha cintura tá com a 38 cromada. Vai, bate com a peça na minha cara. Vai, bate com a peça na minha cara. deixa aí, vai, vai, vai, vai, me deixa aí, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, me deixa aí. Nós tá gravando história e por trás da telinha você tá nervoso, boy. Eu e tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando a vida pro pai. Eu e tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando. Agora quer correr atrás, perdeu o otário que ela não se quer mais. Lá no Instagram, nós tá gravando story e por trás da telinha você tá nervoso, boy. Eu e tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando a vida pro pai. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando o bunda no pai. Quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro. Se papai te perguntar, cê não tava comigo. Meu ex, tá de gordo demais. Tá vendo sua historinha jogar no bunda no pai, pai. W Beat que produziu mais um X foi seu. Ouviu, beat, hit. ninguém tá aguentando com ele não. É o Nis, nem melhor, nem pior, o diferencial. Depois na voz, tem que aturar. Tem que aturar o professor da putaria. Vai, vai, não. Pra ninguém ver, então faz fumaça que o vidro não é do meio. Rola sacanagem até o dia amanhecer. Me chama de amor que eu te chamo de bebê. Vem rebolando, senta me olhando, com a mão me chamando, que eu vou penetrando, penetrando. No carro esquenta o clima e aí vai me botar. Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar. Vem por trás no meu bucetão. O carro esquentou o clima e aí vai me botar. Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar. Com essa cara de safado, de safado, de safado. Dois de quatro, encaixa no meu bucetão. Pode vir, pode vir. Peraí, BNB, ela falou o quê? Segura não, cachorro. Pode vir me penetrar, me deixou cheia de tesão. Dois de quatro, vem por trás. Dois de quatro, vem por trás. Encaixa no meu bucetão. Bucetão, bucetão. Dois de quatro, com essa e é mais uma do John Jones. Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar. Pra ninguém ver, então faz fumaça que o vidro não é fumê. Rola sacanagem até o dia amanhecer. Me chama de amor que eu te chamo de bebê. Vem rebolando, senta me olhando, com a mão me chamando, que eu vou penetrando, penetrando. No carro esquentou o clima e aí vai me botar. Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar. Vem por trás no meu bucetão. O carro esquentou o clima e aí vai me botar. Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar. Com essa cara de safado, de safado, de safado. Dois de quatro, dois de quatro. Encaixa no meu bucetão. Pode vir me penetrar. Peraí, BNB, ela falou o quê? Segura não, cachorro. Pode vir me penetrar. Me deixa cheia de tesão. Dois de quatro, vem por trás. Dois de quatro, vem por trás. Encaixa no meu bucetão. Bucetão, bucetão. Dois de quatro, dois de quatro. E é mais uma do John Jones. Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar. Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar. Cego abusado. Tá ligado, né, pai? Dia de baile, tô naquele pique, cabelinho na régua, camisa de time. Só brota no barraco, hoje tu vai sentar firme. Canta, canta que hoje tem. Olha que aqui nós fuma um, putaria, rola firme. Tô vindo abaixo de bumbum, vê quem vai dormir comigo. É que é disso que eu gosto, e é disso que eu me encanto. O famoso rebus tá forte, bebida cavalo branco. E lá no final do ano ele voada com as perversas. Tô quinta de pessoa que vai indicar. Puxei na minha, fui na linha, 5-7, 5-7, 5-7. Samuel Divulgações, o moral. Dica Malaú Paraíba. Hoje é dia de baile, tô naquele pique, cabelinho na régua, camisa de time. Só brota no barraco, hoje tu vai sentar firme. Canta, canta que hoje tem. Olha que aqui nós fuma um, putaria, rola firme. Tô vindo abaixo de bumbum, vê quem vai dormir comigo. É que é disso que eu gosto, é disso que eu me encanto. O famoso rego está forte, bebida cavalo branco. E lá no final do ano ele voada com as perversas. Tô quinta de peça que vai indicar. Puxei na minha, fui na linha, 5-7, 5-7, 5-7, que me pega, me pega. O veneno, o cabelinho na égua e com a camisa do Grêmio. Tá bom. mais pesado do que ele. Esse estilinho, sou fake, veio MC que Daniel. Não para de me ligar, quer brotar na minha casa. Porque o tratamento é VIP pra quem é selecionado. Mas começou a brincadeira e ela tá toda molhada. Louco na GMD, jogando a bunda na minha cara. Louco na GMD, virou a invasão. De privilégio, eu tenho ter você na minha casa. Deitada na minha cama, sentando na minha cama. Ela toma o MD, escuta, ela chupa, toma pau na ar. Ela toma o MD, escuta, ela chupa, toma pau na ar. De privilégio, eu tenho ter você na minha casa. Deitada na minha cama, sentando na minha cama. Ela toma o MD, escuta, ela chupa. Explode. Eu tô bolado pra caralho. Divulgações, tá tipo muçulmano, explodindo tudo. Bum! E aí? O verdadeiro dog malvado tem nome. VT! Caralho, pop na batida, mas que safadeza. Eu não corto na cena, tá me excitando. Me senta fogosa na cama, cê manda na minha piroca. De quatro no ponto, caralho, eu tô louco, gemendo bem alto, falando gostoso. Seu gostoso. Gostosa você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo saco, botando tudo na tua xoxota. Rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora. Gritando bota, pedindo soco, botando tudo na tua xoxota. Rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora, rebole e chora. Hoje eu te pego, toma faz a posição. Só na raba, pique fuzil, só rajada de metade. Ela fica sem jeito, empina e pá. Ela chama os meninos da quebrada, vivendo o baile já fica toda sonhada. Jogando na cara, jogando na cara. Tô nem vendo, tive que pular na bala. Foi só tapão no abuso, só tapão com raiva. Só tapão nervoso, não é a banda essa safada. Só tapão, tapão, tapão, tapão, tapão nervoso, tapão nervoso. Eu vou botar, soltar. Yeah. É o Rodrigo do jeito que elas gostam. Só lança bala. Só parece, né? Ela sabe que eu viajo e vê ela sentando. Senta gostosinho que eu perco a ponte de balança. Menina perversa, não quer compromisso. Brota na base do chefe, vê sentar só pra bandida. Só vim perguntar se esse teu coração tem dono. Se não tem até a vida bandida eu abandono. Pra te ver sentando, pra te ver jogando. Senta gostosinho que eu perco a pose de malandro. Jogando. Tentando, pra te ver jogando. Sentando gostosinho que eu perco a pose de malandro. E jogando. Pra te ver sentando. Pra te ver jogando. Pra te ver tentando. Pra te ver jogando. Pra te ver jogando. Pra te ver tentando. Pra te ver jogando. Sentando gostosinho que eu perco a pose de malandro. Como enxar você, safado? Esse é o beat, autêntico. Aê! Esse é o Samuel Divulgações. Tudo que lança, explode. Ela sabe que eu viajo e vê ela sentando. Senta gostosinho que eu perco a ponte de balança. Menina perversa, não quer compromisso. Brota na base do chefe, vê sentar só pra bandida. Só vim perguntar se esse teu coração tem dono. Se não tem até a vida bandida eu abandono. Pra te ver sentando, pra te ver jogando. Senta gostosinho que eu perco a pose de malandro. Jogando. Pra te ver jogando. Sentando gostosinho que eu perco a pose de malandro. E jogando. Pra te ver tentando. Pra te ver jogando. Pra te ver tentando. Pra te ver jogando. Pra te ver jogando. Pra te ver tentando. Pra te ver jogando. Sentando gostosinho que eu perco a pose de malandro. É o Rodrigo do jeito que elas gostam. Só essa fala. Vamos deixar você safado. Que explodiu. Diretamente. Restante Love Pack. Do jeitinho que eles gostam. MC Tommy. Fiquei sabendo que tu quer com meu homem se meter. Não me leva mal, amor, só vai dar eu e você. 5 minutinhos pra que se 1 segundo é o bastante. Eu acabo com você e com essa marra de amante. Ela morre de recalque porque ele fica comigo. Tô pra ele mesmo, foda-se que é teu marido. Pra mim ele é solteiro, pra você ele é casado. Vou continuar sentando até tu provar o contrário. Sei que você é casado, mas não quero nem saber. Eu tô doida pra te dar. Samuel Divulgações. O moral. De Camalaú, Paraíba. Diretamente. Fiquei sabendo que tu quer com meu homem se meter. Não me leva mal, amor. Só vai dar eu e você. 5 minutinhos pra que se 1 segundo é o bastante. Eu acabo com você e com essa marra de amante. Ela morre de recalque porque ele fica comigo. Tô pra ele mesmo, foda-se que é teu marido. Ele é solteiro, pra você ele é casado. Vou continuar sentando até tu provar o contrário. Sei que você é casado, mas não quero nem saber. Eu tô doida pra te dar. Tu também quer me comer. Só que você tá com medo da sua mulher descobrir. Tu já se tô nem aí. Bota esse caralho aqui. Bota esse caralho aqui. Bota. Não vai não, amor. Olha o que tá passando. Olha o que tá passando. O motivo do teu marido da tua cara. Debochou da tua cara.

beat. Marley, né, pai? Na base e na voz. Rede de Kick Floyd. Os criminosos de plantão. Agora tu vai ver se representar. Marley vai bater. Pode se chegar. Agora que eu vou puxar. Tu fica de quatro e agora eu vou gravar. Vai ter que sentar, vai ter que descer. Tem que representar. Eu vou gravar você então. Na Glock do pai, senta que o dia quer mais. Cola que envolvido que o tolete é sagaz. Tá na Glock do pai, senta que o dia quer mais. Cola que envolvido que o kick é sagaz. Vai descer, descer, descer. Tem que representar. Eu vou gravar você então. Tá na Glock do pai, senta que o dia quer mais. Cola que envolvido que o tolete é sagaz. Vai descer, descer. Que o dia quer mais. Cola que envolvido que o kick é sagaz. Que produziu mais uma que explodiu. Samuel Divulgações. O moral. Dica Malaú Paraíba. Os criminosos de plantão. Agora tu vai ver se representar. Malaú vai bater. Pode se chegar. Agora que eu vou puxar. Tu fica de quatro e agora eu vou gravar. Vai ter que sentar, vai ter que descer. Tem que representar. Eu vou gravar você então. Na Glock do pai, senta que o dia quer mais. Cola que envolvido que o tolete é sagaz. Tá na Glock do pai, senta que o dia quer mais. Cola que envolvido que o kick é sagaz. Vai descer, descer, descer. Tem que representar. Eu vou gravar você então. Tá na Glock do pai, senta que o dia quer mais. Cola que envolvido que o tolete é sagaz. Vai descer, descer. Que o dia quer mais. Cola que envolvido que o kick é sagaz. WBeat que produziu mais uma que explodiu. Aê, esse é o Samuel Divulgações. Tudo que lança, bum, explode. Yes, é o Fernando Bro, louco não surtado, dado. É Pedrinho do Charmin. Na bela gosta dos envolvidos. Eu de peça na mão, ela quer correr perigo. E Turi na Ibiribeira e lá em Casa Amarela. Ela não pode ver boy louco que quer ser da cachereca. Gosto de bandido, de Juliette, cabelo na régua, nem minha bunda. Puxo meu cabelo, dá tapa na minha bunda. E me bota, vai, e me bota, vai. Me olha do jeito safado, e me bota, vai. Você é fraco de tamanho, tá levando de toda. Famosinha aqui na dela gosta dos envolvidos. Eu de peça na mão, ela quer correr perigo. E Turi na Ibiribeira e lá em Casa Amarela. Ela não pode ver boy louco que quer ser da cachereca. Gosto de bandido, de Juliette, cabelo na régua. Safado, que me bota, vai. Você é fraco de tamanho, tá arrebentando de toda. Me vai tentando no pão cachorra. Pensa cima no pão cachorra. Tá com ódio no pão cachorra. Vai tentando no pão, tentando no pão, tentando no pão cachorra. Cachorra, cachorra. E me bota, vai, bota, vai. Lancei a brava, tá? Ele é o fim.

faz a pose que eu vou te botar. E um jeito diferente que tu vai gamar. De quatro na minha cama só pra começar. É só terminar no banheiro, tu sentando sem parar. Se prepara, que eu vou te botar. Se prepara, coisa pra sair.